cheirar a carne. Sensibilizador sente cócega. Sensibilizador sente cócega. Insensível, endurecido, endurecido por ser insensível. Insensível, endurecido, endurecido por ser insensível. Nas cefas doer as entranhas da carne. Nas cefas doer as entranhas da carne. Perfurar a carne, perfurar a carne. Sensibilizador sente cócega. Sensibilizador sente cócega. O insensível, endurecido, endurecido por ser insensível. O insensível, endurecido, endurecido por ser insensível. Nas cefas doer as entranhas da carne.